A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores e convidada. Boa tarde! Boa tarde! Hey, I'm not afraid, I can be myself, and I hope you can be yourself as well. I can make you feel alright. And there was so much happiness that we were still yet to find. I said that you can call me Alex, baby. Welcome to my life. But don't worry, girl. No, I'm not sure if I'm into you. The last time that you checked, I was probably so sad and confused. I don't know, no, I don't know what you love. But if you're looking for something new, I know somebody that you could choose. What about me? What about me? What about me and you together? Something that could really last forever. What about me? What about me? What about me and you together? Something that could really last forever. I begin to wonder why. I guess that I'd be lying to myself. Because who the fuck would be dumb enough to reject an offer? Oh, what an offer now, 2-2-10-1-5. Couple hours can change your life. Frank saying, oh, what a night, what a night. What the fuck is a girlfriend? I'ma need advice. Maybe I should go outside so I could get a fucking life. I made a friend and she spent the night. Now I'm in love and she remains in my life. Back when we spoke in Europe, I need insurance on my emotions, I can't get hurt again. Fuck the past, fuck them, they all may be sad. And I had no time to prepare to face my fears. I guess that it's time that I dry these tears. But if I could just be happy by the end of this song. But if by the time you hear it, you are already gone. And it didn't go to plan. Then why should I continue in this life? When there's no one around to be the one who makes me smile. So far, everything's good. So far, everything's good. Crowd in tears when they hear this. Is that so wrong? Olá, Sónia. Seja bem-vinda ao nosso programa e obrigada por teres aceito o nosso convite. Este convite tem a ver com uma intervenção que a Matilde fez no último programa. E que se prendeu com a qualificação da Seleção Nacional Feminina para o Mundial de Futebol Feminino. Ora, pois claro que mal falámos na seleção feminina, eu lembrei-me logo de te fazer uma entrevista. Porquê? Porque não é muito normal uma mulher estar à frente de uma associação desportiva, de um clube desportivo. Para os senhores ouvintes, para quem não conhece a Sónia, portanto a nossa convidada, a Sónia Veloso é presidente da direção do Sampaense Basket desde julho de 2021. O Sampaense Basket é um clube sediado em São Paulo de Gramaços, concelho de Oliveira do Hospital, e atualmente a equipe sénior disputa o campeonato da Proliga, antecâmara da Liga Principal da Modalidade de Basquetebol. Ora, o que é que eu gostava de perguntar? Muita coisa, mas desde já gostava de perguntar se o desporto sempre fez parte da tua vida. Se praticaste ou se apenas acompanhaste. Fala-nos um bocadinho da tua juventude. Boa tarde a todos os ouvintes da Boa Nova. Obrigada pelo convite à professora Belinha. O desporto sempre fez parte da minha vida. Eu sou nascida e criada em São Paulo de Gramaços, com muito orgulho, como costumo dizer, e acompanhei a construção daquele pavilhão desde o início e a fundação da primeira equipa de basquetebol, que iniciou na formação e depois fez o seu caminho até à equipa sénior. Sempre pratiquei basquetebol na primeira equipa feminina lá do Sampaense Basket, mas sempre acompanhei o clube da terra, como nós costumamos dizer. Sempre fui uma adepta, uma ferrenha adepta e uma fã incondicional do basquetebol, ainda mais por ser no nosso concelho, que é o único clube de basquetebol aqui. Olha, e nessa altura havia equipa feminina? Ainda houve equipa feminina. E passado uns anos voltou a haver, porque o basquetebol é mais um desporto de rapazes, e neste momento posso dizer já que estamos na construção da próxima equipa feminina, que já há alguns anos que não tínhamos. Olha, muito bem, não sabia. Porque eu tive os meus filhos que sempre fizeram parte do clube de basquete, que praticaram o basquete, mas não sabia que já tinha havido uma equipa feminina. Há muitos anos. Podemos falar agora da tua experiência como presidente neste clube. Como é que depois chegaste aos órgãos diretivos e a ser presidente? Imagino que não foi assim fácil aceitar este desafio. Não foi fácil, não era nada previsível, até porque eu não me estava a ver mesmo neste papel. No entanto, a direção anterior, composta pelo Dr. Nuno Marques, que era o presidente da direção na altura, os filhos deixam aqui o agrupamento, não é? E seguem as suas vidas, e é natural que as pessoas, passados uns anos, também queiram disponibilizar mais tempo à família e acompanhar depois a família e os filhos no seu percurso fora do concelho. E havia um vazio diretivo. E então fomos desafiados também pela antiga direção, a formarmos uma direção nova com um elemento que já transita da direção anterior, que fez aqui a ponte, e lá nos convenceram, a mim principalmente, porque eu não estava mesmo a ver neste papel, mas pronto, eu faço parte da instituição da Sociedade Recreativa Leilão da Sampaense desde o início, já fiz parte de várias secções, neste momento faço parte do Sampaense Basket e faço parte do grupo teatro. Também já fiz parte do rancho durante muitos anos, já fui presidente da instituição, também um mandato, e só faltava mesmo ser de Sampaense Basket. Lá me convenceram e decidimos arriscar. Pronto, um grupo, somos todos muito novatos, muito jovens nesta experiência, mas foi com sentido de disponibilidade, de abnegação, de trabalho e dedicação que decidimos avançar. E modéstia à parte, nós temos feito um bom trabalho e temos feito um trabalho de captação, divulgação do clube. Cada vez temos mais atletas e isso é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento da modalidade no nosso concelho. Olha, como estávamos há bocadinho a conversar aqui, eu tenho a ideia que tu és a única mulher que estás, em termos do concelho, que estás à frente de um clube desportivo, e nós sabemos que em Oliveira do Hospital há muitos clubes desportivos relacionados com as mais variadas atividades. Em alguma altura isso foi algum entrave ou não? Ou não tem não, sido nada, nenhum entrave? Nada. Nada. Eu costumo dizer, eu também sou dali. Toda a gente me respeita, toda a gente me conhece. Eu faço questão de haver uma proximidade entre a parte diretiva e a parte desportiva, seja dos babies até aos séniores. Eu faço questão de haver essa proximidade porque é meio caminho andado para as coisas fluírem, para o trabalho ser desenvolvido entre todos de uma maneira organizada. E não também tenho uma equipa por trás que também me dá algum suporte e há vontade para o fazer. Também tenho mais mulheres na minha direção, e acho que as mulheres, e perdoem-me os meninos que aqui estão e o professor, acho que as mulheres têm uma sensibilidade diferente, e acho que é hora de lutarmos cada vez mais pela igualdade de direitos e oportunidades, seja em qual área for, ainda mais no desporto. Claro, é verdade. Eu sei que a esse propósito, não só, mas também, agora na gala que se realizou, na gala de desporto que se realizou recentemente, em fevereiro, tu tiveste um voto de reconhecimento e estávamos aqui a conversar, recebeste também... Recebi o prémio dirigente do ano e foi um voto de reconhecimento do município, da equipa de igualdade e de cidadania local, como uma motivação para haver mais mulheres nestes cargos diretivos no desporto. Foi um voto de reconhecimento, houve vários, no meu caso por ser mulher também, essencialmente por isso. Os nossos parabéns. Obrigada. Não é? Eu sei que tu, à partida, que desenvolves muito bem o teu trabalho, porque também já te conheço há muito tempo, e devo dizer que também o Sampaense Basket já é um clube muito conhecido aqui na nossa zona, porque desde sempre houve muitos jovens a frequentá-lo, sim, não é? Pronto, não só jovens, porque vocês também têm, tal como foi dito há pouco, também têm uma equipa sénior, sempre tiveram, não é? E, portanto, nós temos muitos alunos nossos. Eu gostava também de te fazer outra pergunta, porque acho que o desporto, sem dúvida nenhuma, que o desporto é muito importante na vida dos nossos jovens, não só por causa da parte física, da parte mental, da saúde, mas principalmente também por os causa valores. Dos valores, não é? Porque sim, eles ao terem o desporto têm que ter regras, têm que saber trabalhar a equipa, e portanto são determinadas competências que eu acho que também os ajudam ao longo da sua vida e até ao longo do seu percurso escolar. Exatamente. Porque isso também é importante, sim, e também se identifica, sim, em termos de escola. Eu costumo dizer, o desporto é uma escola de valores e virtudes, onde a prática desportiva representa na formação o desenvolvimento físico e pessoal dos cidadãos, principalmente nos atletas mais jovens. E acho que é parte muito importante o desporto na sua formação. Pelo espírito de equipa, o companheirismo, o obter a regras, o fair play, que é muito importante. Claro, e a gestão do tempo. Sim, é? Eu também lhes costumo dizer muitas vezes, quando há vontade, o tempo não é desculpa, porque há tempo para tudo, claro, tenhamos nós vontade. Eu acho que é a parte fundamental, assim como outras áreas, nomeadamente a música, mas acho que o desporto é fundamental na vida de cada um de nós. É parte importante na nossa valorização pessoal, física, ainda mais em camadas mais jovens. Escusado será perguntar-te se estás a gostar, porque basta olhar para ti, basta-te ouvir falar, para nós percebermos que obviamente que estás a gostar muito do cargo que estás a ocupar, e de toda a envolvência e em termos de... Eu sou a gostar muito, sou sincera, mas é o que eu digo, eu sou dali, eu cresci no Sampaense Basket. É trabalhoso, é desafiante, é uma preocupação e um trabalho diário. Eu errar o dia que eu não vou com outra diretora ao pavilhão, saber se está tudo bem, se algum atleta está lesionado, se temos a papelada toda em dia, porque isto é muita burocracia, muitas despesas, mas é um trabalho que é uma experiência. Eu já tive algumas, mas para mim é uma experiência nova. É gratificante, muito trabalhoso. Eu agora também já não tenho filhos que tenha que dar aquele acompanhamento diário, porque ela também já seguiu o seu caminho e tem alguma disponibilidade, apesar de fazer parte também de outras atividades. Eu acho que acho que é importante o serviço do associativismo, do voluntariado, e eu sempre fiz questão de ser parte integrante no Sampaense Basket, no grupo teatro, na Liga Portuguesa contra o Cancro, até no grupo de catequese. Faço questão de, onde eu for útil, acho que devemos sempre dar um bocadinho de nós à sociedade, e ajudar em algumas valências, se calhar. És uma valente mulher, tu. Não sou uma pessoa disponível. Quando se começa, depois... É difícil deixar. Depois já participei também em muitos órgãos diretivos, muitas associações, sim, no concelho aqui ao lado. E quando, cada vez que me desligo de alguma, depois fica assim uma espécie de um vazio. O que é que vou, exato, fazer agora com o tempo? E lutamos sempre contra o tempo, mas é verdade, eu percebo isso. Se calhar era bom para os nossos alunos perceberem que eles realmente podem gerir o seu tempo e que o voluntariado, as associações, o associativismo, que é uma característica aqui do nosso território, sim, não é? Sim. Existirem estes clubes, associações recreativas... Que ajudam a dinamizar as nossas raízes, o nosso concelho, a nossa terra, as nossas tradições. Eu sempre fiz questão e às vezes dizem-me: "Fogo, tens que deixar alguma coisa." Mas eu não consigo. Eu não consigo deixar. Pronto, isso é bom, se consegues gerir o teu tempo. Consigo gerir, mas às vezes não é fácil. Todos, às vezes não é fácil, alguma coisa vai ficando para trás. Eu tenho essa noção que às vezes não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Mas faço por acompanhar as coisas a que me digo, faço por dar um acompanhamento válido, e sempre que seja prestável e seja importante, eu estarei sempre lá. Olha, tu tens ideia de quantos alunos, de quantos jovens é que neste momento estão a frequentar formação, basket? Sim. Cerca de 70, com tendência de crescimento. Temos alguns já a experimentar, já temos bebés de 3 anos, 4 anos que entraram agora. Temos tido um crescimento muito válido, muito positivo neste ano e meio. E também tenho... Mas também quero referir, peço desculpa em interromper, que isto não é um trabalho desta direção, é um trabalho de continuidade. E eu tivemos um presidente, já tivemos alguns, e tivemos um presidente anterior, o Dr. Nuno, que fez um trabalho excelente, um trabalho de mérito, e nós queremos continuar. Se não fizermos melhor, fazemos igual. Mas fazemos um trabalho de captação, que é isso que é importante, de captação, divulgação do clube, ir às escolas, ir aos infantários, envolvemos a equipa sénior, os treinadores, para o clube estar em constante crescimento, porque nós sabemos que eles chegam ali aos sub-18, estão no 12º ano, e a maior parte deles, e a velhinha sabe, que vão para as universidades. E temos de fazer sempre essa ponte de uns escalões para o outro, para termos sempre todos os escalões com atletas e poderem competir. E acho que temos feito esse trabalho, tem sido muito positivo, muito válido. Mas tudo isto dá muito trabalho, Mas com boa vontade. Olha, eu tenho ideia, não me estou agora a recordar, mas houve assim um objetivo que vocês muito queriam, que foi a... Ajuda-me. Foi a sermos considerados, credenciados neste caso, pela Federação Portuguesa de Basquetebol, de Escola Nacional de Mini Basquete. Era um objetivo já há muitos anos. E então atingimos o objetivo pelo número de crianças inscritas o ano passado, e posso adiantar que este ano também já seremos considerados, porque aumentámos ainda mais o número de atletas a treinar basquetebol. E era um objetivo que queríamos, era sermos credenciados Escola Portuguesa de Mini Basquete pela Federação Portuguesa de Mini Basquete. Temos algumas benesses também com isso, mas era importante para nós atingir esse objetivo aqui neste clube do interior. Pronto, muito bem. Estamos de parabéns. Estás tu, Sónia, obrigada, e toda a direção. Todos. Os atletas estão todos de parabéns. E pronto, é claro que nós agora conseguíamos, ou melhor ainda, estaríamos aqui muito mais tempo na conversa. Apelo, já que estamos na Rádio Bom Nova, e no clube de rádio, senhora, da, do agrupamento de escolas. Sim, muito bem. Vão ao pavilhão Serafim Marques, experimentem jogar basquetebol. Está na moda jogar basquetebol. Cada vez temos mais meninas, as meninas podem ir experimentar. Nos nossos jogos séniores temos uma claque fantástica, ainda neste sábado se viu. Os nossos atletas, mais os atletas anteriores que já estão noutros voos, continuam a vir ao pavilhão e a apoiar o Sampaiense Basquete. Há uma ligação. Eu costumo dizer que nós todos temos uma família, com os anteriores atletas, com os atuais e com aqueles que querem vir. Fazemos questão que haja essa proximidade, essa vontade, e são sempre bem-vindos ao Pavilhão Serafim Marques. Porque eles realmente, os atletas que andaram, é o que tu dizes, já de várias gerações, eles não desligam, não eles desligam. Continuam a vir, já alguns já estão, sim, a trabalhar, a maior parte deles, já muitos que estão a trabalhar. Mas quando estão eles, por quando, cá, é, quando eles, estão eles, por cá, eles vão e vão ver os jogos, vão, e vão ao ver pavilhão, os treinadores, e gostam, e vão sempre cumprimentar. Com aquele bichinho do basquete, é verdade. E mesmo nas nossas, os nossos jogos, quando não são transmitidos pela Federação, aqui nós temos um canal do YouTube para fazer transmissão, até porque é obrigatório. E nós ainda ontem, no domingo, nos disseram que havia muita gente a ver os jogos online. Isso também é importante para nós. Aqueles que não estão cá, que não podem ver, estão a acompanhar na mesma ao clube e o jogo em direto. Isso para nós também é muito, muito importante. Aproveito também, e já que estou, para agradecer a todos os nossos parceiros, a todos os nossos patrocinadores, ao município de Oliveira do Hospital, à Junta de Freguesia, porque sem o apoio destas entidades era incomportável competir a este nível. É a 2ª Divisão Nacional, importa muitos custos, e sem o apoio dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, os que já vêm de trás e os novos que angariamos, agradecer-lhe mesmo o Sampaense Basquete, está-lhe muito grato, porque sem o apoio deles era muito mais difícil estar neste cargo e numa direção de um clube. Por isso, obrigado a todos e obrigado também pela oportunidade de poder agradecer. Olha, Sónia, nós é que agradecemos a tua presença. Eu foi é muito bom agradeço. Estarmos aqui contigo. E realmente, eu acho que os nossos ouvintes também vai ser bom, porque tu deste aqui muita informação que nós não tínhamos conhecimento, nomeadamente da equipe feminina, que sim, eu acho que sim, realmente está extraordinário. Quase, lá está quase, eu acho, sim, que isso é muito bom. Já temos meninas de 6 anos, de 10 anos e já temos praticamente uma equipa pronta a competir sub-12, sub-14, estamos quase lá. Pronto, estamos quase estão lá. De parabéns. Sim. Obrigadíssima pela tua presença. Obrigada, por teres eu. Aceito de uma forma tão imediata o convite que foi feito. Claro que sim. E pronto, e um dia destes voltaremos aqui a encontrar-nos. Obrigada e a eu conversar. Pelo convite. Desejo as maiores felicidades para vocês todos. E foi um gosto rever antigos professores. Obrigada, Sónia. Obrigada eu. The Great Protector. Is that what I'm supposed to be? What if all this counts for nothing? Everything I thought I'd be. What if by the time I realize it's too far behind to see? 70 mil projector, I can show you everything. Yeah. To glory, where the show won't ever end, and the encore lasts forever, and it's time with you to spend. Spending the years together, growing older every day. I feel at home when I'm around you, and I'll gladly say again, I hope the encore lasts forever. Now it's time for us to spend, and it's sublime with you, my friend. This right here still feels like the honeymoon when you say my name. Nothing's changed, I'm still a boy inside my. Thank you. I'll do the same as you, I'll try and hold it up. Soon I hope, or as soon as I'm old enough. Olá, Martim. Olá, Ricardo. Olá, ouvintes. Olá, ouvintes. Está tudo bem? Está tudo. Pronto, eu, semana passada, não é? Eu tinha dito que ia falar de Tyler, the Creator. Enganei-me. Não vai acontecer. Decidiste falar de quem? De um senhor interessante. Um senhor, não, um rapaz. Ele é jovem. É jovem. Vamos então hoje falar de Rex Orange County, ou, pelo seu nome verdadeiro, Alexander O'Connor. Ele é um artista britânico, tem 24 anos, nasceu em 1998. Ele é mais conhecido pelo seu estilo de música, é um hip-hop leve, é um hip-hop, não é aquele hip-hop antigo, que é aquele hip-hop todo doido. Também junta uns jazzes, junta também uns indie pops e ainda umas soul musics. E já podemos ouvir isso na música Television So Far So Good, que foi a primeira música que passou no programa de hoje. Sim, sem dúvida. Portanto, acabámos de ouvir Television So Far So Good, uma música do álbum, o álbum lançado em 2017, o álbum Apricot Princess, ok? Portanto, este artista, o Rex Orange County, é o artista que ficou mais conhecido nestes últimos anos, talvez 2019, 2020, nessa altura da pandemia e até hoje. Por causa do TikTok também, essa música que passou, ficou bastante famosa no TikTok. O Television, sim, sim. Ele continua a produzir hits, não é? São, a maior parte deles viralizam no TikTok, quer dizer, ele agora já tem um bom nome, ou seja, já tem uma legião de fãs atrás dele, vamos dizer assim. Portanto, as pessoas já vão andar, lançou um novo álbum, vamos ver. Mas eu gosto bastante dele. É um artista assim, que dá para ouvir músicas mais calmas. É um artista, não à semelhança de Mac Miller ou de Pink Floyd, nada a ver. Quer dizer, Mac Miller ainda tem uns traços, porque é uma coisa assim mais calma. É uma coisa que vocês podem ouvir. Isto quase que parece a dita música de rádio, porque tu estás a ouvir e se calhar nem estás a ouvir, mas este aqui até estás a prestar atenção. É uma coisa mais calma. Tu podes estar a ouvir isto a cozinhar, a estudar, podes estar a fazer o que quiseres, podes estar a descansar e ouvir esta música. É uma música, é um tipo de música bastante interessante. Portanto, como aqui o Martim disse, acabámos de ouvir Television So Far So Good, ou seja, numa música são duas, que é do álbum Apricot Princess, 2017. E, portanto, eu vou dizer isto em ordem. De seguida vamos ouvir The Shade, que é uma música do álbum mais recente, que é do álbum Who Cares, 2022. Isto continua-se. Todas as músicas que temos aqui são mais ou menos da mesma onda, exceto o Loving Is Easy, que é um single de 2017. Esse aí é mais dança, é mais musical e é bastante mais animado, enquanto que se calhar aqui algumas têm um tom mais triste. Então, e falando agora aqui do artista, Martim, O que é que tu sabes do artista? O que é que tu me consegues dizer? Como tu disseste dos Pink Floyd, sei o básico. não é um artista que eu ouça assim muito. Conheço, e as músicas que eu ouço dele eu gosto bastante. Mas pronto, é aquilo que eu te disse. Não conheço a fundo, como conheço Pink Floyd, como conheço claro. Bandas de rock. Conheço a música que eu escolhi hoje, que foi a primeira que passou. Conheço Pluto Project, que vai passar hoje na rádio também. Sim, é das minhas favoritas. Também gosto bastante. Conheci a estudar, estava a estudar. Ouvi a música. Apareceu na playlist. Foi logo like. Pois. Não conheço muito mais. É razoável. É o básico. Sim, é claro que isto aqui não é um ícone como os Pink Floyd que falámos na semana passada, claro que não. É um ícone no estilo dele. Sim, eu acho que sim. Eu acho que está dentro dos melhores. Sim, no estilo dele é dos mais famosos. É uma música bastante satisfatória de ouvir, eu posso dizer. Pronto, claro que a fama dele veio totalmente do TikTok e depois, claro, espalhou-se para as outras plataformas digitais. E é assim que muitos músicos fazem, sim, hoje em dia. Sim. Hoje em dia a maior parte dos artistas que entram na berra, vamos dizer assim, vem do TikTok. O TikTok sim. Tem assim uma função. O TikTok ajuda bastante. Claro, ele espalha as músicas todas. Recapitulando assim, a música que ouvimos antes de começar aqui a rubrica foi Television, So Far So Good, que são duas músicas numa, como disse anteriormente, que é do álbum Apricot Princess, de 2017. A seguir, vamos ouvir Pluto Project, do álbum Pony, de 2019, portanto, é aquela música que eu e o Martim gostamos, que eu conheci a estudar. Depois, Loving Is Easy, que é essa música mais diferente, talvez não encaixa tanto nas músicas todas que temos aqui, porque é mais animada, é mais dá mais para a dança. Pois, mostraste-me há bocado e por acaso achei bastante interessante e encaixa-se na parte do programa onde vamos meter, que sim, é após a Matilde falar da guerra. Sim, pode não parecer por ser uma música animada, mas o nome diz Loving is easy, ou seja, amar é fácil. Porquê é que não nos amamos a todos e paramos com o ódio, não é? Sim, com a guerra e com isso tudo, por isso encaixa bem. Sim, e depois temos The Shade, que é do álbum Who Cares, de 2022, que é este mais recente, que vem a seguir à rubrica da Beatriz. Portanto, espero que continuem aqui a ouvir o programa. Obrigado e terminamos assim a nossa E parte. Esperemos que tenham gostado de Rex Orange County. Exato. E que vão pesquisar mais coisas sobre o artista. Recomendo ouvirem quando estiverem a descansar, quando estiverem a fazer algo que não exija... Relaxante. Claro, algo relaxante. Que não exija muita capacidade física. Podem estar a trabalhar a ouvir esta música. Podem estar, se calhar... A estudar, como tu. Perfeito. É uma música relaxante, é uma música que é boa de se ouvir, eu acho. E pronto, e por nós é tudo hoje. Esperemos que tenham Exato. Gostado da nossa rubrica desta semana. Para a semana teremos um convidado especial, em princípio, o Sebastião. Que é o nosso editor. É o nosso editor do programa. Esperemos que ele traga aqueles rappers dos anos 90, os mais famosos. Exato. Dos Estados Unidos. Estados Unidos. E é tudo por hoje. Obrigado por nos terem ouvido e até para a semana. Até para a semana. E se de repente encontrarmos um cadáver numa sala de estar de uma mansão? Não se assustem. Este é o assunto do livro que a Matilde nos vai apresentar agora. Quem será o assassino? Para quem gosta de histórias de crimes, mistério e suspense, este livro é um bom desafio. Hoje, e para continuar a saga dos livros de autores portugueses, apresento-vos A Mão que Mata, um livro da autoria de Lourenço Ceruia. A narrativa começa numa manhã fria de inverno, quando é encontrado um cadáver numa mansão na Serra de Sintra. Na sala de estar, jaz o corpo da tia Manuela. A verdade é que a vítima não era adorada pelos familiares, mas também ninguém parecia ter razões para querer vê-la morta. Portanto, e se ninguém tinha razões para a querer ver morta, o homicídio só poderia ser resultado de um assalto. A família Ávila estava aí reunida para formalizar as partilhas patrimoniais, na sequência do falecimento do patriarca, e jamais imaginava que o processo seria interrompido daquela forma. Pode ler-se na sinopse. O inspetor Bruno Saraiva e a sua brigada PJ são chamados ao local para investigar as causas do crime. Rapidamente descobre que o assassino não só está naquela casa, como é alguém conhecido de todos. As opiniões dividem-se e a família Ávila não parece muito disposta a colaborar com a polícia. Até que aparece um segundo cadáver. O inspetor está cada vez mais convencido que o assassino está naquela casa. sem provas concretas que provem a sua tese, faz uma viagem relâmpago a uma aldeia do norte. Aí, toma conhecimento de uma informação que o põe no encalço do assassino. Alguém que está disposto a tudo para esconder um terrível segredo. Este é o livro que nos vai agarrar do início ao fim. As personagens estão de tal forma construídas que é quase impossível descobrirmos quem é o verdadeiro assassino. Desconfiamos de todos e ao mesmo tempo não desconfiamos de ninguém. Por fim, queria só acrescentar que vou continuar com a saga dos livros portugueses. Para mais informações sobre o livro, consulte o site da UGC, UGC.pt. Boas leituras! Um ano de guerra, um ano de incerteza. O comentário político que a Mafalda nos vai transmitir neste momento tem como tema o aniversário da invasão russa da Ucrânia. É uma reflexão profunda sobre as terríveis consequências da guerra a nível de mortandade de civis, da destruição do património e da massa colossal de deslocados dentro e fora do país. Segundo as palavras da Mafalda, um ano em que a humanidade ficou mais pobre. Um ano após a invasão russa na Ucrânia, a ONU estima que tenham morrido 8 mil civis. Segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, foi em Donetsk que se confirmou o maior número de civis mortos e feridos, 3.800 e 6.000, respectivamente, seguido de Kharkiv, 924 mortos, e Kiev e arredores, 955. Os estragos patrimoniais são também cicatrizes de uma guerra que ainda não tem fim à vista, mas aos poucos o país vai sendo reconstruído. Os fotógrafos da EPA captaram as ruas da capital ucraniana para mostrar como elas ficaram após os ataques russos e estão depois da reconstrução. 4 meses depois do início da guerra, a Unesco já alertava para a destruição de mais de 150 monumentos ou sítios históricos protegidos. De acordo com as verificações realizadas pelos especialistas, 152 sítios culturais foram parcial ou totalmente destruídos devido aos combates, incluindo 70 edifícios religiosos, 30 edifícios históricos, 18 centros culturais, 15 monumentos, 12 museus e 7 bibliotecas, indicou a Unesco em comunicado. Em Donetsk, contavam-se à data 45 locais afetados, em Kharkiv 40 e em Kiev 26. O Alto Comissariado das Nações Unidas estima também que há 18 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária, sendo que 14 milhões deverão ter fugido para outras regiões da Ucrânia ou para fora do país. Quem ainda vai ficando nas suas casas são os idosos, que não podem ou não querem sair. Vladimir Putin disse na passada quarta-feira, dia 22, num discurso perante 200 mil pessoas em Moscou, a propósito das celebrações do Dia do Defensor da Pátria, estar orgulhoso dos que lutam na Ucrânia para defender a pátria. Um ano de guerra. Um ano de incerteza, um ano em que a humanidade se tornou mais pobre. O comentário de hoje não é, certamente, o mais feliz que já escrevi, mas as circunstâncias assim o exigem. Há um ano, nenhum de nós acreditava que a guerra fosse realmente acontecer. Aliás, uns dias antes perguntei a alguém que considerava um especialista na área o que pensava sobre uma possível invasão e a resposta que recebi foi de que era apenas uma estratégia de Putin e que não passaria disso. Uma estratégia, uma ameaça. A verdade é que ninguém prevê o futuro e muito menos uma guerra. Há um ano, ninguém previa que as taxas de inflação atingissem os 2 dígitos. Ninguém previa que a crise económica provocada pela pandemia fosse agravada por uma guerra. Ninguém previa que milhares de inocentes morressem nas mãos de uma guerra que não pediram. Hoje, vivemos com uma economia profundamente debilitada. Uma economia que, como disse, ainda não tinha recuperado das consequências nefastas que a pandemia provocou. Hoje, sabemos que passou um ano desde que esta guerra começou, mas hoje não sabemos quando é que esta mesma guerra irá terminar. Não sabemos quanto tempo durarão os jogos demoníacos de Putin. Não sabemos quanto tempo o Ocidente conseguirá resistir e continuar a apoiar a Ucrânia. Mas hoje sabemos que somos mais fortes. Hoje sabemos que se o Ocidente se mantiver unido, a resistência ucraniana será mais forte. Hoje sabemos algumas palavras em ucraniano. Mas sabemos também que a Ucrânia não é um povo que desista desta luta. Uma luta que é agora de todos. Uma luta que a paz vencerá. Everything's perfect. Please don't change a single little thing. Say forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time. Oh, on time. Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing. São as cidades a nível mundial e a nível europeu que mais contribuem para o aumento da poluição? A resposta a esta questão consta do texto expositivo do José Ribeiro sobre o papel das cidades na área ambiental. E há uma pequena surpresa. Ouçamo-lo. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre o papel de cada cidade no meio ambiente. Quando se trata de combater as mudanças climáticas, não se pode deixar de mencionar o papel de cada cidade na produção de poluição. E a verdade é que há capitais que contribuem mais para o aumento da poluição a nível mundial do que outras. As cidades chinesas lideram o ranking das mais poluentes, sendo que Moscovo, Rússia, é, a nível europeu, a que produz mais poluição. Lisboa também conta na lista. Segundo dados de um estudo da plataforma italiana de crowdfunding Ener2Corder, os centros urbanos são geralmente responsáveis por 80% do consumo de energia e emissões. Na Europa, a cidade que produz mais poluição é Moscovo, com 112 milhões de toneladas de CO2 libertado na atmosfera todos os anos. Istambul, com 72,9 milhões de toneladas de CO2, e Frankfurt, na Alemanha, com 46 milhões de toneladas de CO2. Complementam o pódio. Lisboa aparece na 18ª posição, com 4 milhões de toneladas de CO2. Com a base em dados públicos disponibilizados pela Agência Europeia de Ambiente, AEA, a Zero elaborou duas listas que identificam as 20 instalações que mais contaminam o ar e a água. A Central Termoelétrica de Sines e a ETAR de Mascotinho são as instalações mais poluentes de Portugal. De acordo com estes rankings da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Continuando, na senda do horror, a Beatriz traz-nos hoje mais uma notícia trágica. A morte de pelo menos 60 migrantes, vítimas de naufrágio no mar sul de Itália. Esta é uma imagem de veras preocupante. Parece que estamos a assistir ao naufrágio da humanidade, qual Titanic que navega cada vez mais em mares do obscurantismo. No entanto, há quem continue a dar-nos música. Pelo menos 60 migrantes, incluindo um recém-nascido, morreram no fim de semana passado, quando o barco em que viajavam se afundou ao largo da costa da Calábria, no sul de Itália, segundo o novo balanço divulgado pela televisão Rai. A estação italiana noticiou que há várias crianças entre as vítimas mortais. Cerca de 80 sobreviventes foram até então resgatados na praia, mas muitas pessoas estão desaparecidas, pelo que as autoridades receiam que o balanço possa aumentar. Alguns meios de comunicação social italianos noticiaram que estavam no barco naufragado entre 150 e 250 pessoas. Os sobreviventes disseram às autoridades que o precário barco de pesca em que viajavam se partiu ao meio e muitos dos seus passageiros caíram à água, pois o mar estava agitado. O barco aparentemente bateu em rochas antes que os migrantes pudessem pedir ajuda, noticiou a agência espanhola EFE. Os corpos recuperados, que incluem um bebê recém-nascido e várias crianças, foram arrastados para a praia turística de Steccato e, segundo os Carabinieri, polícia militarizada italiana, estão espalhados por vários quilómetros. À medida que os esforços de salvamento prosseguem, as autoridades estão a interrogar os sobreviventes para descobrir as circunstâncias do acidente e a origem dos migrantes. A imprensa local noticiou que a maioria é do Irão, Paquistão e Afeganistão. A tragédia ocorre 3 dias após o Parlamento italiano ter aprovado, na quinta-feira anterior, o novo decreto de migração, elaborado pelo governo de extrema-direita de Giorgia Meloni. Entre outras questões, o regulamento torna obrigatório solicitar a afetação de um porto após o primeiro salvamento de um grupo de migrantes e ir para esse local sem se desviar, para localizar outras embarcações em perigo. As organizações não-governamentais queixaram-se repetidamente que as autoridades italianas têm vindo a atribuir portos distantes no norte e centro de Itália, que demoram até 4 ou 5 dias a chegar. Essas deslocações levam as ONG a negligenciar as suas operações na zona central do Mediterrâneo, onde ocorre a maioria dos naufrágios deste tipo de embarcações. I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. Then I was opening the door just to see if you would walk through. I started painting all the walls just to see if you liked the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Holding out your hands, hoping I'll be there to hold too. I went out to Amsterdam just so I could give you some space. But I kept opening my door just to see if you would walk through. But now I'm painting all my walls just to see if you like the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. Agora, no mundo da banda desenhada, o João vai fazer-nos uma sinopse do 4º fascículo de Joker, The Man Who Stopped Laughing, em que nos é mostrado o palhaço rei do crime grávido. O ano 2023 está a começar com o pé direito, com grandes surpresas, pelo menos no que diz a respeito às bandas desenhadas. No 4º fascículo de Joker, The Man Who Stopped Laughing, é mostrado o palhaço rei do crime de esperanças, ou seja, grávido. Escrita por Matthew Rosenberg e desenhada por Francesca Francavilla, a história mostra-nos um confronto entre Joker e Zatanna, com a heroína a estragar os planos do vilão para roubar o armazém de água de Gotham. Enjoada pelos avanços românticos de Joker, Zatanna lança um feitiço: On Enu, Ezle Aliv, Rev, Eva, Ruyo, Yabab, ou seja, No One Else Will Ever Have Your Baby, ou o contrário, que traduzido para a língua de Camões quer dizer Mais Ninguém Vai Ter O Teu Bebê. As consequências do feitiço são inesperadas. O Joker acorda na manhã seguinte, descobre que está grávido de 9 meses, pronto para dar à luz. Pouco tempo depois, vomita um líquido viscoso que se transforma num mini Joker. Para todos os efeitos, podemos considerar que Joker é o pai e Zatanna a mãe. Não é a primeira vez que a DC brinca com a ideia de paternidade do Joker, pois já em Injustice, God Among Us, Harley Quinn tem uma filha com o vilão, mas deu-a para a adoção para que ela não tivesse de suportar Joker como o seu pai. A banda desenhada em questão, este fascículo, não está disponível em Portugal, ou seja, se uma pessoa tiver curiosidade em ler, terá de usar uma VPN na própria site da DC Comics ou recorrer a sites piratas, que é o meio menos recomendado, porém mais usado. A próxima viagem que a Mafalda irá surgir é ir até à capital do concelho, Oliveira do Hospital. E a razão é óbvia. No próximo fim de semana decorrerá a Festa do Queijo. No programa da festa encontrará um cardápio de atividades em que o queijo da Serra da Estrela é o prato principal. A minha sugestão de visita desta semana é mesmo para a nossa capital de concelho, Oliveira do Hospital. A maior festa do queijo de Portugal regressa entre os dias 11 e 12 de março ao centro da cidade de Oliveira do Hospital, adianta em nota o município. O evento, que se quer continuar a afirmar como o principal cartaz turístico da região centro, tem como rei da festa o queijo da Serra da Estrela DOP, considerado um dos melhores queijos do mundo, e contará com a participação de centenas de expositores de produtos endógenos, enchidos, vinhos, dudão, mel, artesanato e muita gastronomia. No segundo fim de semana de março serão, assim, várias as iniciativas que os milhares de visitantes esperados irão encontrar pelo recinto da festa, no Largo Ribeiro do Amaral, centro da cidade, e que se estende a algumas ruas próximas, com destaque para as provas de queijo e vinhos judão, tosquias e fabrico de queijo ao vivo, ou exposição animal. De relevo é também a aposta na promoção do artesanato local através da presença de diferentes artesãos do concelho de Oliveira do Hospital, que no palco da tenda Queijo Serra da Estrela farão demonstrações ao vivo das suas artes. Realça ainda a autarquia. A animação cultural e musical será uma constante, com a presença de dezenas de grupos do concelho e da região que irão atuar pelo recinto da festa e nos vários palcos instalados no certame. Os visitantes poderão ainda assistir aos habituais show cookings, que terão sempre como base aquela que é uma das maravilhas da gastronomia portuguesa, o queijo Serra da Estrela e outros produtos locais de qualidade. O Presidente da Câmara, José Francisco Rolo, frisa que este evento, responsável pela atração de muitos milhares de visitantes a Oliveira do Hospital, dá uma enorme centralidade a um produto de grande excelência como o queijo Serra da Estrela, assim como a outros produtos endógenos, gerando grandes condições de negócio e riqueza para os seus produtores. O autarca sublinha também que a Festa do Queijo Serra da Estrela tem a particularidade de ser uma grande alavanca da economia local, dando como exemplo as elevadas taxas de ocupação que normalmente se registam nos setores da restauração e da hotelaria. Vamos todos empenhar-nos na edição de mais uma feira com sucesso e que mostra ao país o nosso enorme potencial turístico e gastronómico, projetando igualmente uma imagem de grande dinamismo e vitalidade dos nossos produtores, refere ainda José Francisco Rolo. Prometendo ser um dos eventos nacionais mais mediáticos do país, a Festa do Queijo Serra da Estrela inicia-se dia 11 de março às 9 da manhã com a transmissão em direto do programa Terra a Terra da TSF, salienta também a edilidade. Já na tarde de domingo, as atenções serão concentradas na emissão do programa Somos Portugal, da TVI, entre as 14 e as 20 horas, que irá mostrar a maior festa do queijo do país nos ecrãs de televisão de Portugal e do estrangeiro. Para comprovar a qualidade da nossa festa, refiro-te também que foi mencionada na revista Forbes, uma importante revista estadunidense de negócios e economia. Aproveite e apoie o comércio local. Divirta-se e boa viagem, caso não pertença ao nosso concelho. E agora destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Os alunos do 9º ano da Escola de Lagares da Beira visitaram a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos. Esta visita pretendeu ser uma oportunidade para estes alunos, que estão a terminar o terceiro ciclo, e terem contactado com a realidade universitária. Visitaram as instalações da escola, participaram em atividades com estudantes universitários e assistiram a exibições de um documentário. Também os alunos do curso técnico de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis realizaram uma visita de estudo à empresa Magnum Cap de carregadores de carros elétricos e à Solsaima Academy de Biomassa, ambas no âmbito do tema de energia limpa, renovável e mais económica. Os alunos do 4º ano visitaram o Mosteiro da Batalha e o Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota, visita que há muito se realiza no nosso agrupamento. Para acabar o programa, vamos ouvir Changes, de Tupac Shakur, uma música sobre os problemas da sociedade americana nos anos 90, que parecem tão atuais, e as mudanças esperadas que nunca vieram. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops